Uma boa noite, igreja. Boa noite. Uma grande honra estar aqui com vocês nesta noite. Eu vos convido a abrir a Bíblia no Apocalipse, capítulo 14. Hoje nós vamos estudar sobre a carta de Judas. Mas antes disso, nós vamos pensar um pouquinho numa igreja. Uma igreja extremamente especial. Uma igreja composta de pessoas fiéis. E é interessante que o título dessa mensagem, ela diz assim: Aprendendo a ser fiel a Deus, pelo exemplo e pelo contraste. Nós aprendemos muitas coisas na vida de muitas formas. A melhor delas é pelo exemplo. Eu posso teorizar sobre o amor, sobre a fidelidade aos mandamentos de Deus, sobre o sábado, sobre honrar o pai e a mãe, mas se eu der o exemplo nessas coisas, então isso vai ser muito mais poderoso do que as teorias. E o livro do Apocalipse descreve uma igreja fiel. E isso indica que ela é fiel na teoria e na prática. E de certa forma, nós nos sentimos identificados com essa igreja. Só que nós também reconhecemos que temos dificuldades de sermos essa igreja de uma forma perfeita e de uma forma mais coerente. E essa igreja, ela está cravada no livro do Apocalipse. E a palavra de Deus nos diz assim: Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a estes outro anjo terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém? Ser cristão é adorar a Deus. Adorar um Deus que criou o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Ser cristão vai além disso, e é denunciar a Babilônia idólatra, que invoca a Deus com os lábios, mas que tem o coração longe dos caminhos do Senhor. Ser cristão é rejeitar, participar de um mundo ímpio, condenado por Deus. É interessante que essas mensagens, elas implicam em fidelidade. Ela se expressa quando amamos a Deus e amamos as pessoas. A mordomia implica em fidelidade. E a fidelidade, ela é ampla. E a palavra de Deus tem muito que nos dizer a respeito disso. E a Bíblia resume a fidelidade em dois pontos: os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está o resumo da identidade do verdadeiro povo de Deus no livro do Apocalipse. E essa fidelidade, ela só será real se dentro desta igreja todos forem compromissados de uma forma real com a verdade de Deus. Conhecer a teoria do livro do Apocalipse, e se você conhece essa teoria, você sabe que aqui nessas três mensagens nós temos o clímax do livro do Apocalipse. Mas saber isso é relativamente mais fácil do que realmente estarmos compromissados em amarmos uns aos outros de uma forma pessoal. Mas é interessante que a palavra de Deus, ela predisse esse movimento de restauração dos mandamentos de Deus, um mandamento que não está desassociado da fé, porque onde nós só temos lei, mas não temos fé, nós encontramos uma igreja legalista e que não caminha para o céu. Mas onde nós encontramos só fé, sem mandamento, nós encontramos uma igreja liberal e permissiva que justifica a transgressão dos mandamentos de Deus. E essa igreja também não caminha para o céu. Agora, quando nós unimos essas duas coisas, então nós lembramos que a verdadeira igreja de Deus, ela tem fé em Jesus, a fé é a sua única esperança de perdão e salvação, mas ela manifesta a fidelidade a Deus, guardando os seus mandamentos. Amém? Amém? E toda a Bíblia, ela é uma descrição profética e histórica dessa família que nós chamamos de igreja. E cada documento da Bíblia conta um pouquinho dessa história, que aconteceu no passado, mas que se reflete no presente e que nos indica como será o futuro. Nós vamos abrir a Bíblia no penúltimo livro da Palavra de Deus e nós vamos estudar hoje a carta de Judas. Pouquíssimas vezes você ouviu um sermão sobre essa carta. Eu sei disso porque eu também pouquíssimas vezes ouvi, se é que ouvi, um sermão, inclusive que cita algum ponto da carta de Judas. Às vezes nós temos nesta carta algumas pessoas que citam ela porque ela fala da ressurreição de Moisés. Interessante isso. A carta de Judas diz assim: e contendendo o Senhor com o diabo a respeito do corpo de Moisés. É interessante essa relação. Mostrando ali que Moisés foi ressuscitado. Portanto, quando a gente lê no Evangelho, no Monte da Transfiguração, Moisés e Elias junto com Cristo, nós não temos ali um Moisés desencarnado como querem os irmãos cristãos espíritas. Mas nós temos aquele que morreu, mas foi ressuscitado dentre os mortos, somente pela graça de Deus. Amém? Poder de Deus. Em dar vida àquele que estava morto. Agora, a carta de Judas começa da seguinte forma. Versículos 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Queridos, como é bom você começar uma conversa e no começo dessa conversa nós ouvimos assim: que a graça de Deus, que o amor de Deus e que a misericórdia do céu sejam multiplicados na sua vida. Como é gostoso sabermos que quem nos escreve é um servo de Jesus Cristo. E ele nos chama de pessoas chamadas por Deus e amadas por Deus. Ele diz assim: vocês que Deus ama, vocês que são guardados em Jesus, guardados por Jesus, ouçam uma coisa. E ele diz no verso 3, amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse também é um dos poucos versos de Judas que nós vemos citados. A fé que foi entregue aos santos. É interessante que Judas, ele parece ser uma pessoa preocupada conosco, com a igreja. Ele diz: queridos, vocês são amados. E eu empreguei toda a minha diligência, o meu trabalho, o meu suor, o meu esforço para vos exortar. Exortar a uma batalha. Uma batalha pela fé que Deus deu àqueles que são chamados santos. Batalhar pela fé, na minha impressão, compreendem duas coisas. Primeiro, guardar essa fé incontaminada de heresias, de mentiras e de más aplicações. Batalhar pela fé implica, primeiro de tudo, que eu tenho essa fé para mim. Como é que eu vou lutar por algo, ir para a guerra em favor de algo? Muitas vezes, colocar a minha vida em risco a favor de algo, se eu nem mesmo conheço o que é esse algo. A primeira imagem que vem de batalhar pela fé é conhecer o conteúdo desta fé. Lembrando que o livro de Hebreus diz que fé não é pensamento positivo, imaginação, não é eu querer que Deus exista. Fé é certeza que Deus existe. Fé é certeza e convicção. Agora, além disso, batalhar pela fé significa sermos soldados de Deus para guerrear nesse mundo do lado da fé. A bandeira do nosso exército, Ellen White diz, a bandeira ensanguentada do príncipe Emmanuel, é a bandeira da fé. E batalhar por ela significa dar bom testemunho dela e proclamá-la ao mundo inteiro. Essa é a mesma imagem de Apocalipse 14. um anjo, dois anjos, três anjos, e eles têm um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra. E o conteúdo desse evangelho é os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Nós só poderemos guardar os mandamentos de Deus se batalharmos pela essa fé, se guardarmos essa fé, porque todos nós somos imperfeitos diante da lei de Deus. E precisamos primeiro pedir perdão a Deus para sermos perdoados, recebermos misericórdia e graça para sermos socorridos, capacitados a guardar a vontade de Deus. Agora, Judas parece preocupado e ele vai nos dizer as razões da sua preocupação. Olha o verso 4. E agora o tom da carta vai ficar um pouquinho mais obscuro, um pouquinho mais pesado. Ele diz assim: porque certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Judas percebeu, dentro da comunidade de fé na qual ele vivia, a família dele, a igreja dele, a introdução de pessoas dissimuladas. O que são pessoas dissimuladas? Pessoas falsas que pretendem ser o que elas não são. Ou seja, nesse caso, pretendem ser cristãos, mas não são. E Judas ficou grandemente preocupado. E ele diz assim: esses homens são ímpios. E por que que eles dizem isso? Porque em nome da graça de Deus, eles pregam e vivem a libertinagem. Olha que interessante. Muitas pessoas no nosso mundo se justificam na graça de Deus. Elas atraem para si a graça de Deus. Elas dizem assim: eu tenho Jesus como meu Salvador. E até onde nós formos sinceros nessa relação de Jesus como nosso Salvador, nós seremos salvos. Agora, essas pessoas aqui, escritas nessa carta, elas dizem que elas aceitam a graça de Jesus, mas elas têm um objetivo por trás disso: viverem de qualquer jeito, se sentindo salvas e abençoadas por Deus. E aqui nós temos uma luta que nós percebemos de uma forma muito clara no nosso mundo hoje. Dentro e fora desta igreja, nós temos pessoas que querem ter todas as prerrogativas da graça: a salvação, a relação com Deus, sou batizado, sou pastor, sou membro da igreja, sou membro do corpo de Cristo. Mas quando você diz para ela, os mandamentos de Deus significam, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí o Ezequiel não quer guardar o sábado. Ezequiel, não cometerás adultério. Não, Ezequiel não quer viver infidelidade na questão sexual. Ezequiel, honra o teu pai e a tua mãe. Não, Ezequiel quer brigar com o pai e com a mãe, ele não quer ser fiel. E agora o Ezequiel, ele justifica o seu pecado. Não, Deus está comigo e eu estou indo para o céu. Eu estou usando a graça de Deus de uma forma leviana. Porque a graça de Deus não é justificativa para o meu adultério. Não é justificativa para eu desonrar o meu pai e minha mãe. Não é justificativa para eu mentir, para eu roubar, para eu matar ou para eu fazer qualquer outra coisa que a lei de Deus condena. A graça de Deus é a minha única esperança de ser perdoado dos meus pecados e transformado dos meus caminhos para que eu não seja condenado com os ímpios e hipócritas. Entendem a diferença? Não adianta eu justificar, eu tenho dificuldades de guardar a lei de Deus? Eu tenho, e eu acho que vocês também têm. E nós não podemos justificar, seguir esse caminho aqui, sermos pessoas ímpias, que usam a graça de Deus para esconder o pecado. A graça de Deus não esconde pecados, ela perdoa pecados. Amém? É diferente. Mas Judas, ele vai começar a descrever uma situação a partir do verso 5, e ele diz o seguinte: quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Amados, a história do povo de Israel, especialmente do êxodo que é invocado nessa passagem, é tremenda. A Bíblia diz que Deus não fez no meio de nenhum povo o que ele fez no meio daquele povo. Mas olha, olha o resultado disso tudo. Ainda assim, não creram em Deus. Como é possível? Nesse caso, o não crer em Deus significa mais do que não acreditar que Deus exista, que não acreditar que Deus seja bom. Aqueles que não creram em Deus, eles sabiam que Deus existia, que Deus era bom. Ele viu Deus abrir o Mar Vermelho. Ele viu Deus tirar a água da rocha. Ele viu Deus fazer maravilhas no meio daquele povo. Mas esse não crer significa toda a fidelidade de Deus por eles não fez a diferença na vida deles. Toda a fidelidade de Deus foi rejeitada, foi negada, foi desconsiderada. Lembrem do título desse sermão. Nós temos que aprender a ser fiéis a Deus, por exemplo e por contraste. Será que nós queremos olhar daqui a alguns anos para a nossa vida cristã e enxergarmos isso aqui? Deus fez tudo por nós, mas no fundo nós seremos considerados como pessoas que nem acreditam nele, porque não temos vivido de acordo com essa crença. Se cremos em Deus, cremos em alguém que disse: amai-vos uns aos outros. Se não amamos uns aos outros, no fim da nossa jornada, nós seremos considerados como aqueles que não creram em Deus. Não importa a religião que tivemos. Devemos aprender a ser fiéis a Deus por contraste. Olhar para isso e dizer: Senhor, eu não quero ser assim. Se eu tenho sido assim, me perdoa, me transforma, mas não permita que essa seja a minha história. Agora, Judas vai partir para um exemplo mais radical ainda. Olha o verso 6. E há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Queridos, a história dos mordomos infiéis não começou no Jardim do Éden, ela começou no céu. Anjos criados por Deus, e o líder deles, a Bíblia diz, perfeito eras nos teus caminhos. E a Bíblia diz aqui em Judas 6, não guardou o seu estado original. Foi criado por Deus, perfeito, mas por cobiça, por vaidade, por inveja, por orgulho, por maldade, se permitiu corromper. E infelizmente alguns cristãos também se permitem corromper. Tem abandonado a casa do Pai. O bom seria que a história deles fosse como a história do filho pródigo. Que retornem! Mas infelizmente, irmãos, alguns não retornarão. Infelizmente. Agora, esses que não retornarão estão descritos aqui no verso 7. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo castigo, punição. É interessante que a doutrina do inferno eterno caracteriza o Deus que é amor como um ser cruel, que atormenta eternamente pecadores. Mas esse verso de Judas, ele é muito claro em dizer que a punição eterna tem, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Se você for na região do Oriente Médio, onde era Sodoma e Gomorra, você não vai encontrar ninguém queimando lá até hoje, sofrendo, gritando. E eles são o exemplo do fogo eterno. Se eu queimar essa folha de papel, eu poderia dizer que o fogo eterno cumpriu a sua função. Nunca mais você poderia ver essa folha de papel. Assim serão os ímpios, e o livro do profeta Malaquias nos diz, e não lhes restará nem raiz, nem ramo. Aprender por contraste, a sermos fiéis a Deus. Queremos um destino diferente de Sodoma e Gomorra, e por que haveríamos de ser iguais àqueles que habitavam nessas ímpias cidades? E o verso 8, ora estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. As pessoas do nosso mundo têm preferido sonhar e imaginar do que compreender a palavra de Deus. Muitos estudiosos, inclusive da Bíblia, ficam imaginando situações para explicar aquilo que para eles parecem coisas sem sentido. A criação, os milagres, a ressurreição de Jesus. Sonhadores alucinados. Pensam que só o que existe é o que eles conhecem e esquecem de que o universo da perspectiva humana é infinito e da perspectiva divina, quem sabe, não seja desse tamanho, pequenininho. esquecem que na sua finitude, mortalidade, não conseguem enxergar muita coisa. Sonhadores alucinados, contaminados, longe de Deus. E a Bíblia diz, assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Por que muitas vezes corrompemos os nossos caminhos? Porque corrompemos os nossos pensamentos. Jesus mesmo falou isso. O que contamina, em última instância, não é o que entra ou o que sai da boca, mas é o que está dentro do coração. É isso que realmente tem que ser mudado, se queremos mudar alguma coisa. Verso 11. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Aqui nós temos alguns personagens do Antigo Testamento. E é interessante que Judas faz um paralelo da experiência de pessoas nos dias dele com essas pessoas. E hoje é da mesma forma. Prosseguiram no caminho de Caim, a violência gratuita. Quantas pessoas, irmãos, têm perdido a vida no nosso mundo por coisas banais? Violência. Quantos de nós no nosso mundo temos visto pessoas trocando a espiritualidade, a moral, a fidelidade, a paz e a felicidade pela ganância do dinheiro? Quantos de nós, irmãos, temos percebido pessoas se arregimentando para combater a igreja de Deus, perecendo na revolta de Corá? Agora, a palavra de Deus faz uma descrição dessas pessoas, no verso 12 e 13, que diz assim: estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelo vento, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidos, duplamente mortos e desarraigados, ondas bravias do mar que espumam suas próprias sujeiras, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Judas pega bem pesado, né? E ele diz assim: olha, essas pessoas que estão no meio de nós e querem ser chamadas de cristãs, mas vivem em glutonaria, se banqueteando no meio de nós, sem qualquer pudor, sem qualquer recato. O destino desses não é o céu. Eles são reconhecidos como pastores que a si mesmo se apacentam. A palavra de Deus diz que todos nós somos sacerdócio real, nação santa, para proclamar as virtudes de Deus. De uma forma bem real, nós somos ministros da palavra de Deus. Sejamos pastores no sentido profissional ou no sentido vocacional, ou sejamos líderes, membros desta igreja. Todos temos um ministério. E aqueles que não são fiéis no seu ministério são reconhecidos como esses, que a si mesmos se apacentam, mas não apacentam as ovelhas. Comparados a árvores em plena estação de darem frutos, mas destes desprovidos. É impossível não pensar na imagem da figueira que Jesus amaldiçoou. Ela tinha a aparência de que tinha fruto, mas não podia saciar a fome de ninguém. Precisamos aprender a ser fiéis a Deus por contraste. Será que queremos ser essas árvores que não têm fruto? Será que queremos ser esses que espumam suas sujeiras, que exalam sujeiras, palavrão, mentira, malícia, vaidade, podridão? Não é isso que queremos e não é isso que somos. Verso 17. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Nós olhamos para a igreja de Apocalipse 14, uma igreja que adora a Deus de verdade, denuncia a Babilônia, não aceita suas insinuações, seu vinho, sua prostituição, e que guarda os mandamentos de Deus e tem fé em Jesus. E às vezes nós olhamos para a condição do mundo cristão, que é bem essa que Judas descreve aqui: pessoas sujas, ímpias, gananciosas, que fazem comércio do cristianismo, mas não vivem o cristianismo. E nós ficamos indignados, entristecidos e achando que alguma coisa tem errada. E alguns duvidam da Bíblia e dizem: não, esse livro não faz sentido. E Judas diz assim: amados, lembra do que Pedro escreveu, lembra do que Paulo escreveu. No último tempo, nos últimos dias, Era isso que ia acontecer. Teriam pessoas dentre nós causando divisão, causando mau testemunho. E, irmãos, fidelidade significa ser diferente disso. A Bíblia compara esse caminho a um caminho estreito, uma porta estreita, que poucos entram por ela. Nós temos uma natureza que guerreia contra nós. E Paulo disse isso muito bem. Eu tenho a lei de Deus na minha mente, mas nos meus membros eu percebo outra lei. Eu quero honrar o pai e a mãe, mas às vezes erro nisso. Eu quero não dizer falso testemunho, mas às vezes minto. Eu quero não roubar, não adulterar, não matar, mas às vezes mato com a língua, adultero com os olhos e faço muitas coisas erradas. Mas, irmãos, existe um Senhor, um Salvador, que envia o Espírito Santo para nos inspirar fé. E olha aqui o verso 20. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima e orando no Espírito Santo. Quem desistiu de orar, desistiu do céu. Quem desistiu de orar, desistiu de pedir perdão. E quem não pede perdão, não receberá perdão. Mas a boa notícia é que se a gente edificar a nossa vida sobre o patamar da oração através do Espírito Santo, em fidelidade e em sinceridade, a Bíblia diz que aquele que vem a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Não tem como se perder. Não desista de orar. Não desista de buscar o Espírito Santo. E a Bíblia diz, versos 22 e 23, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Aqui nós temos uma imagem de uma igreja fiel, que se compadece daqueles que ainda têm dúvida. Duvidam de Deus, duvidam do céu, duvidam da lei, duvidam da graça. Mas nós temos uma missão para com essas pessoas. E a missão não é condená-las ao inferno, julgarmos a vida delas. A nossa missão é crermos na salvação delas e trabalharmos pela salvação delas. Só que nessa missão, nós não podemos justificar os pecados delas. Olha que interessante. Eu vou pregar a salvação aos adúlteros. Só que eu sou pecador. A sexualidade que o nosso mundo vive, que não é a ideal e correta, ela é muito atraente. Mulheres bonitas, homens bonitos. E eu estou pregando que Deus perdoa essas pessoas. Aqueles que fazem sexo fora do casamento, aqueles que adulteram. Mas espera aí. Se eu não me cuidar, eu posso acabar achar que então não tem tanto problema? Então eu posso participar um pouquinho disso? A pornografia. Eu posso participar um pouquinho disso? De repente, eu estou namorando uma menina, mas eu posso ficar com outra? Estou namorando um menino, eu posso ficar com outro? Judas, ele dá uma receita que não tem como errar. Trabalhe por eles, acredite na salvação deles, mas odeie até a roupa contaminada pela carne. Tudo que está contaminado pelo pecado, pela imoralidade, pela injustiça, e seja ela sexual, seja ela mentira, seja ela idolatria, de qualquer forma, nós devemos odiar e detestar, porque nós somos aquele povo que guarda os mandamentos de Deus. Amém? Isso é muito importante, irmãos. E por fim, a doxologia do livro, versos 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, o nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e para todos os séculos. Amém. Como é bom poder dizer amém para isso aqui. Um amém para aquele Deus que pode nos guardar de tropeçar, de nos perder. Há um Deus que vai nos apresentar com exultação, ou seja, com alegria, com prazer e com paz diante da sua glória quando Jesus voltar. Um Deus que é único e que é o nosso Salvador, que mediante Jesus Cristo deve receber todo louvor e glória e majestade para sempre. Amém? Não desistam da caminhada. Acima disso tudo, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Eu acho que vocês têm muitos pecados. E sabe por quê? Porque eu tenho também. Eu assumo isso com tristeza, eu me sinto envergonhado. Sou um mau filho, sou um mau cristão, sou um mau amigo, sou um mau pastor, sou um mau qualquer coisa, ou tudo. Mas eu quero ser diferente. E eu quero entregar tudo nas mãos de Cristo. Quer você fazer o mesmo? Senhor Deus maravilhoso e bendito Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor revelou, Pai, que nos últimos dias viveríamos um momento muito difícil na história. Um momento de hipocrisia, de maldade, de mau testemunho. Mas nós queremos te dizer, Pai, que queremos ser diferentes, Pai. Para isso precisamos de perdão dos nossos pecados, Deus. Falhamos em te amar, falhamos em amar as pessoas e não queremos justificar isso, Pai. Queremos com tristeza te dizer isso e te pedir que por Jesus Cristo, por amor dele, o Senhor nos perdoe e nos transforme, Pai. Nos ensina a te amar, nos ensina a sermos mordomos fiéis e realmente um povo que guarda os teus mandamentos e tenha fé em Jesus. Que a tua graça nos baste e que o teu Espírito nos prepare para o dia da nossa morte, ou se não vamos morrer, para o grande dia da volta de Jesus. Dá-nos tua paz. Em nome de Jesus oramos. Amém.